ando nas estradas, sou chofer de um caminhão. Sinto uma grande saudade do meu tempo de peão, das rotinas que fazia junto com a pionada, do repique de um berrante que juntava toda a boiada, do repique de um berrante que juntava toda a boiada. Asfaltadas que faz o nosso progresso, somente toco a buzina para ver se eu me desperto desta saudade malvada que eu sinto dos meus companheiros, das viagens que fazia por esse lindo sertão brasileiro, das viagens que fazia por esse lindo sertão brasileiro. Quando eu vejo uma boiada e o grito de um boiadeiro, sinto apertar na garganta e fico triste o dia inteiro. Mas ainda me conformo, digo isso de coração. Vou transportando a boiada, sou chofer de um caminhão. Vou transportando a